She is just a monster. Monster.

Thank you. appreciate that. Vocês acabaram de ouvir o live do Mubalho. Obrigado pela sua audiência. E aproveite para conhecer o nosso podcast de PsyTrance.com. Até a próxima semana. Obrigado.